como número 1 até o ponto de espera, deve ter um perfil de saída convergente. Mesma curva. Passagem 2230. Afirmativo, a gente espera aqui antes do colega da TAM passar. A tua escuta aí. Contact TAM 380566, Alterna Galeão 3h49, 166 bordo. Confirmando 3 horas e 49 minutos de autonomia, o 3805. Afirmativo. Livre táxi até o ponto de espera em Diálfa, no ponto de espera torre no noite, decimal 95, ajuste no 0, 1, 4. Ponto de espera 1895, TAM 3805. Segue o Airbus 319 da TAM até o ponto de espera com o número 2, o ajuste no 0, 1, 4. Torre 1895. Afirmativo, segue com o número 2, 2230. Mais uma 5 a 10 milhas será possível. Então 3290, confirma a velocidade? 2090. Gente, mantenha para sequenciamento, é o número 1. Desça agora para 2000 pés e ajuste no 0 no 4. 2000 no 4, 0 no 4. Informa que mais 10 milhas tem condição de voar, tá? Gente, repete com o Unitap, o 2008, descendo para o 0620. Passaremos quando voar no Itap, descendo para o nível 060, voo 2008. O 1964, redução para 2109. 310, 1964. Voo no 964, desça para 3000 pés e ajuste no 0 no 4. Voo no 964. 3000 com o 0 no 4, 964. Voo 2008, desça para 4000 pés e ajuste no 0 no 4. Para 4000 pés, voo 2008. Mas quantas milhas para girar a Itap? Vou agora para a Itap, voo 2008. Sente. Gente, marca com o Delta sequência livre. Tarde, passageiro 2230, ponto de espera próximo. Passageiro 2230, boa tarde. Observe a rolagem do Airbus da TAM. Após a Lima, tem cabeceiro no zero. Afirmativo, pode colocar na TAM, a Lima tem 2230. Gente. Então tá, esse não vem por onde, o 964. Decolada 5, decolada 5-7, chama o controle 1-2-0-2-1-8, 308, grato, boa tarde, uma excelência. Controle, boa, TAM 3805, passa 1200 na sua escuta. TAM 3805, contato radar, 340, saída da EL. Podemos falar da EL, Leda? Muito grato, 3805. Salvador, boa, 1164. 1164, identifica a chegada ao mar e desce até 0620. 0620, boa, 1164, perdeu o contato com o CFC. Entende. O gol 2008, redução 2109 nós. 210, gol 2008. 3290, está livre, LS. 141116, redução 220 mais. 220, reduzindo 1416. Completa 14895, bom pouso, TAM 3290. 1964, até 2000 pés, eu ajusto no 014, está livre, LS. 200, sabe, LS, com 1014, 964. Com 2008, desça para 3000 pés, eu ajusto no 014. Para 3000 pés, com 2008, com 1014. TAM 3290, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste na 014. Aguardando autorização, TAM 3290. Só de cumprir a restrição superior da saída? Afirmativo. Gente. Sou 3805. 3805, prossiga. Você vai fazer a gentileza de tentar coordenar junto à Recife e a gente voar direto pro bridge? Autorizado, Leda, 3205. Quanto, Leda, 3205. O gol 2008, inicia redução para 1180 nós, segue tráfego da companhia agora a meia dúzia de milhas à sua frente, reduzindo. Se é reduzindo para 180 nós, gol 2008. Salvador, é o 1397, pushback finalmente no 4. Controle passaria do 2230, solicita voar na proa 240 aqui para evitar formação. Sente, livre desvio do passaria do 2230, a proa 240? Afirmativo, reportará retornado à rota. Fica a chegada bom, se desça para 4000 pés, ajuste na 014, gol no 885. Sumiu pés. 4116, reduza para 1180 mais. Reduzindo para 1180, 4116. Gol no 964, estabilizou? Afirmo. Completa com a torre 1895, bom pouso. 1865, obrigado. Gol 2008, 2000 pés, o ajuste no 014, está livre, LS. 2000 pés, autorizado LS, gol 2008. Salvador, cordial, boa tarde, gol 964. Gol 964, boa tarde, continua a aproximação, número 2 para o pouso, ajuste no 014. 114 no aguardo, 164. 6315, autorizado Salvador Guarulhos, via rota do plano de voo, preso 10, bridge, preso 16, BHZ, trive. Nível 360, decola da 10, direita após, saída da Euleda Motiva. Código 5066, controle no 208. Autorizado 360 Guarulhos, Antazulu 10, Brisa, Antazulu 16, Brava, Antazulu 13. Decola com a direita, pista 10, saída da Euleda Motiva. 5066 é o transponder do 08 controle, deixa na minha 13 no... Correto, chama pronto, ponto 03. Vai. O controle, o 3805. Prossiga. Está cruzando agora o 140 por 34. A nossa direita aqui, a formação, a direita de letra, tem algumas formações que nós iremos desviar. Possibilidade de coordenar a proa de brinde está presente, posição para vocês seria ideal. Gente, coordenem com o Recife 251-3325, tá 3805, bom voo. 251, hoje a próxima é qual? 13325. 3325, obrigado. O 2008 estabilizou? Afirmo. Torre 1895, bom pouso. Azul 4116, desça para 2000 pés, ajuste no 014, está livre ele. 2004, autorizado o procedimento. 4116. Baixou e travou, 30 pouso, 010964. 8. Segue B Alfa de Olhete até o 08, não sei se foi tanto. Corre, Salvador, voo 2008, vai passar Simbra, baixa, travada aproximação, LFCX-ray. Gol 2008, boa tarde, continua aproximação, número 2 para o pouso, ajuste no 014. Gente, número 2 para o pouso, voo no 008. Salvador, gol 1397, pronto, táxi, tem 189 a bordo, 4 horas, autonomia, altera Campinas. Autorizado o táxi, vim de Alfa, no ponto de espera, torre no 8.95, ajuste no 0.94, gol 1397. Vim de Alfa, ponto de espera, 8.95, boa. Já vai livrar os 9 gols, 9.94. C2230, voa a árvore da presente. A gente está mantendo desvio, tendo em vista que tem uma formação bem aqui em cima de árvore. Gente, o senhor vai manter essa proa? Afirmativo, por enquanto, por mais umas 25 milhas. Gente, a proa de conquista. A proa de conquista é 255. Aguarde 4 minutos. Boa tarde, gol 397, ponto de espera da 10, pronto. Gol 1397, boa tarde, mantém o ponto de espera. Mantém. Mike Alfa Mike, autorizado Salvador Aracaju, rota direta. Um meu pés restrito no corredor forte. Decola da 17 esquerda após, o código é o 0260 e o controle em 1208. Estabilizando. Torre 1895. 1895, obrigado, no serviço. 08, controle, código 0260. Decola da 17 esquerda após, ingressa no corredor forte, corredor visual forte, mantendo no meu pés. Controle em 1208. Destino 094. Silêncio aguardando. 41 no meio. Confirmando, o senhor vai manter 1000 pés ou prefere 500 pés a GR? Gente, vou coordenar com o controle, mas permanece a autorização. Corredor forte, mantendo 500 pés. Aguarde coordenação de altitude. Pressionar a guarda finice de táxi. Paulo, gol 2008, livrado, você escuta? 241116, cheque trem, livre pouso, pistola 0, vento 150 graus, 099. Centro, baixado, trabalho, autorizado, pouso, 416. 008. Se tiver condições, autorizado, conquista, dá presente. Ah, afirmativo. Assim que tiver condição, vai voar direto conquista, 2230. Salvador 35626, contato radar 64 milhas nordeste de Salvador, voa na proa de Bonf para interceptar a chegada, reporte 10 descida. Bonf, reportando ideal, 5626. 198, decimal 9. 397, visual com Embraer 190 na curtíssima. Afirmo, 397. Após a Embraer Lima, tem canseiro no 0, gol 1397. Após a Embraer Lima, tem no 0, no 397. Travé 07 aguarda aí, então. 02008. Pelo, obrigado. Desce via para 2000 pés, ajuste no 0 no 4. Via para 2000, ajuste no 0 no 4, no 85. Desce aí, aliás, gol no 164. No 164, torre 1895, bom pouso. 1895, boa. Azul 4116, sola de 0, agilize manobra, de libera direita, chama o sol 21.9. Segurando direita, 21.9, azul 4116. Gol no 164, continua a aproximação, agora de pista livre, ajuste no 04. Guarando, gol no 164. Mike Alpha, Mike, prossiga. 4-4 para decolagem, cara, final de prova. E Alpha, Mike, aguarde. Aguardando no 4, Mike Alpha, Mike. 885 desviando? Ativa abriu 5 graus e já está retornando. O 1397. Mike Alpha, Mike, tem condições de decolagem do 4-4? Tô no meio Alpha Juliette para o 01. Alfa Juliette 01, azul 4116, obrigado, boa. Alfa Mike, autorizado de decolagem com proa norte, o vento 160 graus 099, reporte fora do solo. Gente, decolado 102 com proa norte, mantém escutando torres. Gol 164, cheque trem, livre pouso, pista no 0, vento 160, grau 099. Eu pouso no 0, vai ser travando, 164. Alfa Mike, segue paralelo à pista 10, na, chame o controle em 120.8. E paralelo à pista, o Mike Alfa Mike chama o controle em 120.80 grau Mike. Solo 35490, puxa bem estacionamento. Livre no pátio 3, chama táxi. 5490. Autorizado, chama o táxi, 5490. Cart, gol 1397. Tô no meio, ingresso a Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, 41, no meio. Passare 2230, Recife 288, Alterno 260, passare 2230. Recife 288, 260, obrigado, boa tarde, bom trabalho. Controle, copiou o gol 397? Gol 397, prossiga. Autoriza pro Edileda? 30 Dael. Dael, 397, obrigado. Fala 03, libera direito, chama o solo 1209. 209, avó. Estamos localizador, gol 188. Alfa Mike já está abrindo a cota, senhora, chama o controle grato. Tente controle 120.8. 120.8, Mike Alfa Mike, grato. Controle, boa tarde, papapá, Mike Alfa Mike. Prossiga. Mike Alfa Mike, decolou de Salvador, senhora Serra Bravo, Serra Zitter. O destino é Aracaju, Serra Bravo, Alfa Romeo, com o transponder 0260, mantendo 500 passageiros. Gente, apenas cheque transponder modo Charlie, aparece 2.800 pés. Ok, senhora, atualmente está mantendo 1.000 pés. Gente, então eu faço o cheque do equipamento, com o modo Charlie. Ok, vai checar o equipamento. Gol 1885 estabilizou? Estabilizado, vai estar travado. Torre, 1895. 1895, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde. Gol 1885 estabilizado, ILS da 10, vai estar travado. Gol 1885, boa tarde. Livre pouso, puxa 10, vento 160, grau 089. Livre pouso, gol 1885. TP 5490 está com 60, 60 a bordo, 4 horas de autonomia e vai alternar Salvador. Autorizado o táxi Índia Alfa no ponto de espera Torino 1895, ajuste no 014. Índia Alfa, ponto de espera, torre 1895, obrigado, boa tarde. Gol 1164. Vai dar passagem ao ATR da Trip em direção ao ponto de espera após ingresso a Juliette. Dando passagem ao ATR da Trip. É, dá passagem ao ATR, igual não é fácil. O ATR se encontra-se à sua esquerda no pátio 3. Exato. Poxa, será que estou na mesa, né? 63 no 5. 63 no 5 aguarda para iniciar, a aeronave vai taxiar até o ponto de espera, pode ser autorizado. É, agora. O aeronave vai taxar para decolagem é o ATR, tá vendo? Afirmativo. Coordenado pessoal de solo após ele passar até o ponte? Afirmativo. 63.15 após a passagem da ATR. Coordenando com a equipe de solo infraero, chama para o táxi. Passa o trip, autorizar e chamar para o táxi. 63.15. Controle Salvador 35626 para descida. 3 para 4.000, a gente chega no 014. 4.000 pés, 5626. 490, boa tarde. Tripe 5490, boa tarde. A Lima tem cabeceira no 0. A linha e mantém, 5490. Solo 85, solo 18, libera a direita, chama o solo 219. Lembrando, libera a direita, solo 219, gol 185. Tripe 5490, autorizado a decolar, pista no 0, vento 160 grau, 099. Livre decolagem, 5490. Alfa Juliette para os 612, portal 612. Alfa Juliette para o 612, portal 1885. Recife 251, 3325. 251-3325-397, boa tarde. Aerotaxi Xané 6315, tá com 153 após 5 horas no Ternada Galeão. Muito obrigado, bom serviço. 463-952-0094. A ponte 10, obrigado, bom dia. Olha agora. Tá recebendo agora, senhora? Recebe quanto aqui? Não recebo o modo Charlie. Foi testado, senhora. Tá mantendo 15 anos sério, mas já foi mais nada de cada hora. Gente, confirma o estimado de ingresso na terminal Aracaju e o pouso. Controle Salvador, é o Trip 5490. Trip 5490, contato radar 200, sai da bomba. 200, sai da bomba, 490. Mas eu vou mais, cara, pra entrar na terminal de Aracaju, mais 40 minutos. E pra pouso no... Lima Alfa, está contato radar agora 5,6 milhas de Salvador, rua Mari, para interceptar a chegada Mari, reporte 10 descida. Salvador, boa tarde, GML no 42, sim, informação para a autorização, Recife nível 370. Autorizado Salvador Recife, via P 58, nível 350. UCA, transição Alfa Romeo Uniforme saída, decolada no 0 esquerda após o código 5103 e controle 1208, 6142 do Chanel. Zero autorizado, pelo 58, UCA Aracaju, 5153 o código, Chanel 6142. 5103 o código, 5103, 6142. 5103, cliente 6142. Correto, chama pronto, portão 05. Chama agora pronto, 6142. 626. Vou chamar agora pronto. Sente, obrigado. confirme para o 5626 tráfego único. Trip 5626? Afirmo. Desça para 2000 pés sem restrição, ajuste na 014. 2000 pés na 014. Chanel 6315, ponte, espera a foto, boa tarde. Chanel 6315, boa tarde, autorizado a e decolar, pistola 0, Ventura 50 graus, 09. Ali na cola, 6315. Chanel 315, decolar 226, achando o controle em 120.8. 208, boa tarde, Chanel 315. 626, estabilizado. 35626, 1895. 1895. Salvador, Chanel 6315, decolou Natal. Chanel 6315, contato radar 3606 da Dayel. Boa noite. Yeah. Trip 5626, continua aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste na 014. Aguardando autorização, 5626. Você pode parar na prova de lenda? Para no curva de Dael. Dael. 626, cheque trem, livre pouso, pista 90, vento 190 graus, 099. Livre pouso, 5626. Mike, Alfa Mike. Vai manter 500 pés até Aracaju. Gente, o Mike Alfa Mike da presença em frequência livre. Ao ingressar na terminal Aracaju, chame o mesmo na frequência 203. E 5626, fala estrigiano, libere direito, chama o solo 1219, boa tarde. Direita 1219, boa tarde. .cópia. Trip 5626, na escuta do solo? Na escuta, senhor. Pátio 3, Alfa Quilo Pátio 3, 5626. Alfa Quilo Pátio 3, obrigado. 73283. Autorizado Salvador Brasília, via peso Luna 7, Apino, voz direto, 340 nível, Arbó, Elefa, saída. Decola 10 direita após, 5035, código 1208, controle. Autorizado nível de voo 540 para Brasília, bem apertou 17 a Pino. Recorda 10, confere a curva direita, no perfil do Cine Arbor, transição Elefa, aciona 5035, controle de saída 120.8, 3283. Correto, chama pronto, portão 08, 3283. Recordará quando pronto, 3283. 5626, confirmando a posição é 05 do Pátio 3. Posição 05, ciente. Liga. Boa Mari, o Lima aqui é o Bravo. Vale Salvador, boa tarde, 1966, 1966, identifica a chegada Mari, desça e mantém o nível 120. 120, vai mais rápido. Com sequenciamento autorizado. Autorizado, SAP 120, 1966. Lima, Lima, Alfa, desce para 2 mil pés, ajuste no 0 no 4. 2 mil, Lima, Alfa. Aqui é o Delta, na proa do farol de Itapuã, reporta descida. 3315, chama Recife 1251, na alterna 3325. Recife 1325, boa tarde. Trip 5490, controle. É só chamar em 12545, positivo? Positivo. 13365, boa. Sente gol no 966, desça para o 050. 050, gol no 966. Azul 5002, Skok Identity, my arrival, descend flight level 120. O Lima Kilo Bravo apenas confirmando o Romari. Lima Lima Alfa está livre, ele é. Ok, Lima Alfa. 5002, fly direct to TAP. Fly direct. Papá, papá, Mike, Alfa Mike, prossiga. Sente o pouso dentro de mais quantos minutos? Não consegui copiar, mais quantos minutos pro pouso? Mike? Mike, Alfa Mike, controle. Aquilo Bravo, desça para 3 mil pés na Pro de Mari. Mike, Alfa Mike. Lima Alfa interceptou o voto. Lima Alfa, torre 1895. Lima Alfa. Salvador é o Lima Alfa. Lima Alfa, continua a aproximação. Aguarde autorização de pouso, ajuste no 014. Confirmou, né? 170 graus no 09. Ok, após a passagem do externo, eu vou cancelar e para o pouso na 197, Lima Alfa. Sente Lima, Lima Alfa, chama no externo para cancelamento. Sim, Lima Alfa. Mike, Alfa Mike, prossiga. Sente o pouso dentro de quantos minutos? Confirme. Para embaixo da nave, postar visuais. Regular para o 97 da base pela direita. Lima, Lima Alfa, cancelar 239, autorizado base pela direita, reporte final 17. Poderia final do nosso. Lima, Kilo, X-Ray. Confirme apenas o indicativo da aeronave e o código transponder. Salvador Cairu, rota direta mil pés, axé. Decola da 17 direita após, o código é o padrão 0123, o controle no 20.80. Passando 070, vou no 966. O azul 5002, descend 3000 feet, QNH 1014. 3001014, 5002. No 014, aquilo que serve. Gol 1966, desça para 3.000 pés, ajuste no 014. 3.014, 966. O 097 identifica a chegada, bom que desça para 4.000, ajuste no 014. Principalmente voa Mari, o Lima Kilo X-Ray, 3.000 pés. Inicialmente Mari. Lima Kilo Bravo, desça para 4.000, ajuste 1014. Confirme, Lima Kilo Bravo. Salvador, eu vou chamar 6142, pushback acionamento, está na ponte 5. Livre no 05, coordenando com a infraero, chama táxi. Chama táxi, 6142. 1966, deixa para 2.000 pés, está autorizado a final do procedimento. 2.000, vou no 966. Lima Alfa, Solas 42, libere à direita, segue Papá, Pati 5, estacionar frequência livre. Tucano 3283 no 08 para push acionar. Confirmando no 08? Sim, mano. 3283. Tá livre no 08, 3283 chama táxi. No 08 chama táxi. 3283, já tá. Livre no 08, já passará para o táxi. Eco Delta, Sumitou em Salvador, frequência 118.95, no solo, cheque seu modo de ordem do transporte. 118.95, já cheque seu passo problema, vou comentar para o pessoal, obrigado. Dado ao final do procedimento, desça para 2000, inicie redução de velocidade para 1.70 nós, informe no localizador. You said 2000, reducing the speed, I call you when it starts, on localizer. Azul 5002, Canate 1014. 1014. Pesado, vou no 966. Vou no 966, completa aproximação, torre 1895, Tambopo. 1895, obrigado, uma boa tarde. Canete é autorizado, táxi? Chame na papá. Mike Eco Delta, tem condições de pouso parado sobre a cabeceira 35? Afirmo. Gente, abandona a espera, reporte final 35, Mike Eco Delta. Abandona a espera, final 35, reportado do Mike Eco Delta. Torre Salvador, boa tarde, Golo 966, baixou e travou na 10. Gol 1966, boa tarde, livre pouso, pista no zero, vento 1970 graus, 08 nós, informa o tráfego que está seguindo o final da 35, não interfere com o seu pouso. Sim, está livre o pouso na 10, o gol 1966. Autorizado, pista 340, decola na 10, curva direita da El Leda Morte. Presolo 10, bridge, presolo 1-6-BHZ, bridge após conforme, aciona 5-1-2-1, controle 208, azul 4-3-1. Panuno 3-1, Dael Leda Motiva, Mike Oscar Tango Vitor Alfa. Dael Leda Motiva, azul 4-3-1. Reforço pressionamento. Solo Salvador Oceaner, 6-1-4-2 para o táxi, 1-2-2 a bordo, 122, 2 horas e 30, Natal. Segue via Indy Alpha no ponto de espera da 1-0, Chime Torre 1-1-8-9-5, QNH 1-0, 1-4, boa viagem. Indy Alpha no ponto de espera da 1-0, 2-9-5, obrigado, vamos lá. Roger, runway 10 azul, 5-0-0. Azul 5002, contact tower 118.95. 18.95, thank you. Batendo Lima Kilo X-Ray, complete a chegada a Mari. Informe para descida Lima Kilo X-Ray. Mike Eco Delta avistado, livre pouso pairado sobre a cabeceira 35, vento 1970 graus 079. Parado sobre a 35, dentro das condições, Mike Eco Delta. Pedi 173, 3 horas e 40 de autonomia, alternando Ribeirão Preto para o táxi. Black Tax via Indy Alpha, no ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8-9-5, QNH 1-0-1-4, boa viagem. Black Tax via Indy Alpha, no ponto de espera da 1-0, 118-9-5, com a torre, uma boa tarde, bom final de semana, 3-2-2-3. Alfa 966, Salas 48, Gilis Manobra, Gilibéria Direito, Chame Sol 1, 2, 1, 2, 1, 9. Direita, 2, 1, 9. Salvador, muito boa tarde, Moro 966, lembrou? 966, segue Alfa, Juliette, portão 09. Alfa, Juliette, por 9, Moro 966. 500. Eco Delta, Solas 49, taxi lentamente aguardando a passagem do tráfego pousando na 10. Salvador, tá 3154, tá 5 da Papá, em contato com o centro, vai seguir 150. Contato 3154, identifique, desça para o 50 na chegada da Mare. 50 na Mare, autorizaria voarmos a presente, tá? 142. Faz a passagem, mantém, não me der. Delta, segue táxi sobre a pista, livre na ótica, tente a obra de no Pat 4, estação na frequência livre. Alô 2009, uma informação para autorização para Léo. 009, Léo, prepare da El Coral agora de copa. Da El Coral aguardando. Two 5002 on the ground at 50, vacate runway by your right and contact to ground 1-2-1-9. 2-1-9-5002. Gol 1097, está reautorizado o guia para 2000, ajuste 1014. Desce guia para 2000, 1014, ajuste, gol 1097, obrigado. Parte 3, posição 8. Alfa Kilo, parte 3, posição 8, 5002. Gol 2009, pronto, cópia. Boa tarde, Alfa Patango Lima, Marcelo Bravo. Papatango Lima, Kilo Bravo, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, ajuste na 014. Vamos lá. 2.6. Autorizado 240, chegou 677 para a dia. Decolada 10, direita da El Coral. 208 ao controle, 126 para a fonte, voo 2009. 2009, chame pronto para o estacionamento. Camarada pronto, 2009. Alô Salvador, boa tarde, voo no 796, 5 da Papá, autorização para Leão, 360. No 796, Salvador da Leão, 360, nível autorizado, via Pesulo 10, SMAP, discípulo Núbito, Barbacena e após conforme. Decolada 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Mote.